que receber como Jesus, assim quero ser, dar a quem pede, ao que tem fome, com tudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Dar minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Com tudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, por isso Ele deu. Não o que sobrou, mas o melhor do que era seu. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Dar sem amar, mas impossível.